pés de Jesus se ajoelhava o principal da sinagoga. Jairo, ele se chamava. A sua filha estava para morrer em sua casa. Era o sonho da família, era quem Jairo mais amava. Pediu a Jesus para que seguisse até sua casa e estendesse as mãos. A única esperança que ele tinha em ver sua filha voltar a correr. Jesus, vem me socorrer. O inesperado acontecer. Seus amigos correram para anunciar a pior notícia que Jairo podia escutar. Jairo, vai pra casa. Sua filha morta está. Deixa o mestre em paz. Você tem um funeral para realizar. E naquele momento Jairo estava em prantos, achando que tudo tinha acabado. Mas Jesus olhou em seus olhos e disse: Jairo, não temas. Crê somente que eu tenho hoje algo extraordinário para fazer na tua casa. E Jesus chegou na casa e o povo que chorava ele mandou sair. A menina não está morta, está a dormir. E o espírito de morte teve que sair. Quando escutou Jesus entrando na casa, não temas, ele entrou na casa. Não temas, ele entrou na sala. Não temas, ele entrou no quarto. Não temas, tocou na menina. Não temas, ela está viva. Não temas, ela está andando. Não temas, é Deus ressuscitando. Creia somente, na casa tem vida. Jairo podia escutar. Jairo, vai pra casa. Sua filha morta está. Deixa o mestre em paz. Você tem um funeral para realizar. E Jesus chegou na casa e o povo que chorava ele mandou sair. A menina não está morta, está a dormir. E o espírito de morte tem.